Só mancada na quebrada, pós bandido só deixou falha. Lá no posto é malandragem, mas aqui só reina os malas. Sou chavo, sou chave, sim, destemido pros polícia. Isso quer ser um bom malandro de conceito na perifa. Aí socorro nunca deu nada, o que cê fez aí pro crime? Sai falando que é ladrão, aí fei, pausa, desiste. Cê diz pra todos que é o palavra que fecha com a firma. Fala que tem facção organizada pra poder catar as minas. Aí seu tanga fica pianinho, sua batalha já tá assando. Fecha o zíper dessa boca, FDP falso malandro. Na escola de bandido, cagueta nunca é aceito. Na escola de bandido, que treza acaba morrendo. Na escola de bandido, pedófilo perde o pau e a mão. Na escola de bandido, leve trás, toma cambão. Cê canta de galo, só tem papi com garganta do diabo. Sucursal da ilusão, fofoquinha, seu pau no rabo. Mas igual a Cristo, cuzão, muito menos a você. Se eu tomo um tapa no do outro lado da face, pra bater não sou carregado, aleijado. Eu correco as minhas pernas, sua canção porco e podre não me enfraqueja. Tá de pioiaja, cê dou um moio com a sua viagem. Na escola de bandido cê foi expulso, falsa malandragem. Seu pavio tá curto, não vá de alegre no bagulho. Na escola de bandido sou professor e cê foi expulso. Na escola de bandido que você estudou sou professor. Aqui não tem mais vaga pra você, falso bandido. Na escola de bandido que você estudou, cê foi expulso. É, porque seu corpo não deu em nada e muito menos lucro. Na escola de bandido que você estudou, sou professor. Aqui não tem mais vaga pra você, falso bandido. Na escola de bandido que você estudou, cê foi expulso. É, porque seu corpo não deu em nada e muito menos lucro. Escola da vida bandida, sou professor. Gangstar, MG, Uberaba, entre o espinho e a flor. Não tem mais vaga pra você, falso. Sou bandido, Judas, traíra, zói gordo, soldadinhos de chumbo. Do que 13 cai no X pra não morrer, pede seguro, seguro negado. Crânio pisado, 40 furo de chuchu. Cabeça esmagada no boi do X, X9 de luto. Abriu a boca, falou que não deve, teve o pavio curto. Covil que eu fui pro rumo, ficou desnorteado, caiu com a cara no chão. Foi pra lona nocauteado, não deu valor no meu corre quando eu tava do seu lado. Hoje onde tô, tô muito bem informado, muito bem divulgado. Um criminoso evoluído, se a carapuça servir, veste ela, falso bandido. Cê foi expulso, excluído da escola. Cê foi banido pelos professores de padananias, RJ divino. Esse olho gordo na minha levada, no meu back vocal. Escola de bandido, agora chupa meu pau. Na sua sucursal, graças a Deus nunca passei perto. Falso bandido que atua com seu falso dialeto. Ladrão divino, presente, tô aqui, meu queridão. Qual é o tema de hoje? Exterminar os palastrão. Falso profeta Malabi que quer prever nosso futuro. Na escola de bandido sou professor, você é aluno. Na escola de bandido que você estudou sou professor. Aqui não tem mais vaga pra você, falso bandido. Na escola de bandido que você estudou cê foi expulso. Porque seu corpo não deu em nada e muito menos lucro. Na escola de bandido que você estudou sou professor. Aqui não tem mais vaga pra você, falso bandido. Na escola de bandido que você estudou cê foi expulso. Porque seu corpo não deu em nada e muito menos lucro.